Ano 2000. Ano 2000. Ano 2000. Falar é bonito. Só que tem umas horas que eu esqueço o número. Penso no mundo. No mundo destruído. Aquele jeito, o som é o mesmo. Aquele peso. Estilo maloqueiro. Esse é o rap da CTS. E semestre consegue a febre. Aí confere. Capituba, Marisa, Campo Belo, 1, 2. Na sequência então, Latrão. Vila Palmeira, Descampado, São Domingos, Fernanda. Na sequência então, Latrão. Nova América, Cicriste, Parque São Paulo, Itatinga. Na sequência então, Latrão. Nova Mercedes, de Intelete, Maria Rosa, é foda. Na sequência então, Latrão. Santa Marta, Santa Rita de Cássia, Santa Cruz, São José. Mantendo a fé, é o Brasil que é. Várias histórias, vários barracos, várias minas, vários malacos. Entre o certo, o duvidoso e o errado. Aprendendo, aprendendo, duro aprendizado. Execução sumária. A partir de agora você ouve execução sumária. O nome já diz tudo, narramos o que acontece na minha, na sua, na nossa quebrada. Sei que vão achar violento e meio exagerado. É só se lembrar de algum finado que teve a cabeça perfurada por uma saraivada de bala. Ah, tá, tá, tá. Não é mentira, apenas irá. Falamos do cotidiano das periferias, dos atritos envolvendo famílias e quadrilhas. E então, irmão, se liga. É o hip hop da selva, a parte pobre de Campinas. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. Japonês nas picape, malaco da casa. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. Elemento que me afeta no vocal, malaco da casa. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. É natural no vocal, malaco da casa. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. Mano Léo no vocal, malaco da casa. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. Rimicia só tem, malaco da casa. Execução sumária, não deixa falha, não tem ideia nem conversa fiada. Personalidade de quem vive de quebrada. Quebrada, quebrada, quebrada, quebrada.